Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azila Tá com vontade de rir por quê, seu baito? Aqui é Joel Suquitel. Aqui é Telos e welcome to the jungle. Essa voz aí tá mó paia, velho. É, mano, essa daí não tá animada. No começo tu cantou todo animadozão e tal, voz fina. Aqui é Telos e welcome to the jungle. Get on me, my name. Agora sim. Aqui é o mestre e é o El, lá na casa do Manel. Lá na casa do Manel. Eita porra, e aqui é o Neto Maru e no meu banheiro eu tenho porta. No episódio de hoje vamos falar sobre sobre um pouco da casa do Manel, né? Sobre o quê, mano? A gente vai explorar um pouco mais sobre a vida do mito do Azila Cast, né? Pois é. Mas é o Theolus, mano. E meio. Correio. Vamos para mais uma semana e meio, Azila Cast. Vamos lá. E vamos para os recados, né? Tu dá um abraço aqui pro nosso amigo Pablo Eucides, né, cara, que mora no Acre. Quem nasce no Acre é o quê? Eu acho que é acreano. É um acreano aí que visitou terras fortalezenses só por causa do Azileito, né? Pois é, só por causa do Azileito. Ele foi pro Rock in Rio pra assistir o show do Guns N' Roses, mano. Mas tu vê que o Pablo é um cara que curte a vida, né? Ele veio pra Fortaleza por causa do Azileito, ele vai pro Rio por causa do Guns, então... Pois é, né? Na próxima esse bicho vai competir com a gente num rodízio de pizza, né? Pois é. E nesse domingo, dia 2 de outubro, temos uma surpresa no Azileitor, né, cara? Se você... Você tem que ficar ligado nesse domingo agora. Pois é, a gente vai fazer uma mega divulgação, tanto no Twitter como no Facebook. Dia 2 de outubro, no domingo, fique ligado. Fique ligado no site Azileitor, nas comunidades aí do Twitter e do Facebook, porque você não perde por esperar. Pois é, como a gente tá falando aqui, não só do Twitter vive o Azileitor, né? Pois é. A gente também tem a nossa fanpage no Facebook. Procure lá naquela barrazinha de busca. É, tem o... Azileitor. E a gente vai deixar um link aí embaixo também, com o link do Facebook. Você só precisa clicar no link, curtir o perfil do Azileitor e ficar sendo informado de notícias, arquivos multimídia, de várias coisas que rolam lá no Azileitor pelo Facebook também. O nosso amigo aqui, @CWosleySky. Sei lá como é. E queria saber onde é que tem lojas de bonecos e action figures em Fortaleza. Cara, Fortaleza, por incrível que pareça, tem muitas lojas. Eu sou colecionador de action figures. A minha maioria dos bonecos aqui que eu tenho comprei em Fortaleza. Eu só não vou dizer no ao endereço, porque não estão me pagando nada, né? Pois é. Mas por e-mail aí eu vou passar os contatos pra ele. Se mais gente quiser, manda e-mail aí que a gente também passa sigilosamente. Porque o pessoal tem um preço bom e uma qualidade boa também. Pois é, vamos pedir pra ele anunciar também, né, no Azila. Pois é, se você sabe que se quiser anunciar, entre em contato que já tem mercado aí, hein? Pois é. Primeiro e-mail, ivanfelipe@ivanknow. Programador Recife, Pernambuco. E aí, galera doideira do Azileitor. Em algum tempo escrevi um e-mail sobre uma aventura com a caixinha de som no ônibus rodoviário. Até então não eram muito populares aqui em Recife. Até então, né? Porque quando chegou as caixinhas lá, porra, deu, né? as caixinhas de som se espalharam bem mais rápido do que o T-Vírus do Resident Evil, e essa parada tomou conta da cidade. É, não é só no Recife, né, que isso aí ocorreu. Tem várias variações macabras com a caixinha de som evangélica. Vixe Maria. Eita. Caixinha de som evangélica. Essa daí é complicada. Eu ri muito ouvindo o cast de Histórias de Colégio 2 e o Minha Vida por um Fio. E lembrei de uma história que vale a pena ser contada. Um dia, um amigo do meu irmão estava passando no ponto de ônibus deserto, quando do nada se aproxima o velho malandrão e manda assim: passa o celular ou R$2. Vixe Maria. Esse é um malandro com terceiro grau completo, né? O cara nota já no discurso do assalto. Ele abriu a bolsa pra pegar, nisso o ladrão deu uma sacada no pacote de biscoito que tinha na bolsa do cara e pediu também. Olha aí, que malandro, bicho ganancioso, pô. E o ladrão lá mesmo abriu o biscoito, come um e disse o cara: não, mas tá bom, quero mais não. Aí devolveu o pacote pro cara. Eu tô tentando aqui entender qual foi a lógica dessa porra, mano. Pois é. Tu sabe que ele disse que foi um amigo do irmão dele, porque provavelmente ou o ladrão ou o cara que vive esse assalto tava drogado, né? Próximo e-mail é de Felipe Washington, 23 anos, engenheiro eletricista, Goiânia. Aí. Olha aí, mano. Goiânia, hein? É. Sabe que ultimamente Goiânia é a cidade mais famosa do país, né? Por quê? Porque todo mundo vai para Goiânia. Só apenas mais um daqueles inúmeros visitantes que vieram com o tweet do senhor Easy Nobre. Sempre comentei pelo Twitter e fiz alguns comentários no site, mas esse é meu primeiro e-mail. Olha aí, cara. A gente vai reforçar, né, cara? Os caras que nunca comentaram, nunca que enviaram e-mail, comenta aí e envia e-mails pra gente, né, cara? É, pô. Vai que tu tem uma história curiosa, então o pessoal gosta do teu argumento e te contrata pra dirigir uma série da Globo, pois né? É. Pois é. Quando era criança, também queria muito o boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. Tinha todos de bronze e quase todos de ouro. E ele não botou aqui, mas ele era rico, né? Pois é. Faltando apenas o de Gêmeos e o de Libra. É isso, cara. Mas aí ele não tinha o de Libra, cara. O de Libra era o mais foda. O de Libra era o mais massa, porque esse bicho vinha com altos acessórios, né? Sempre gostei de autoramas, mas as pilhas eram muito difíceis de serem encontradas. Olha, o cara viveu a mesma dificuldade do que eu, cara. Pois é. Como foi mencionado no cast, se não estou enganado, foi aí que tive a brilhante ideia de ligar ele na tomada. Olha aí, cara. É um engenheiro, é outro nível, né, mano? Pois é, né? Peguei uma faca e alguns fios elétricos, desmontei o autorama e a tomada, descasquei as pontas do fio e tal, tal, tal. Ferrar aquela velha gambiarra de transformar um fio numa tomada, né? Aí ele foi encaixar na tomada, né? Feliz e satisfeito. Obviamente, ele tomou um choque violento e começou a fazer aquela dancinha do choque, né? O cara fica todo... A dancinha do Chaves, né? Do choque. Aí, no meio de toda aquela tremedeira e tal, consegui me soltar e não tive sequelas. Olha aí. O cara pensa devagar, né? Será? Será? Algo curioso que vocês já devem ter reparado é que, mesmo que com esse choque, eu ainda assim consegui seguir a minha carreira de engenheiro eletricista. Mas nunca tomei nenhum outro choque como aquele. É mentira, porque notoriamente todo engenheiro eletricista toma pelo menos um choque por semana, né, cara? Pois é. A não ser que ele esteja desempregado, né? Porque aí é foda. Mas se não, para finalizar o cast, fica aqui a minha sugestão: Histórias de Viagem. Olha aí. Mais um voto, né? Que era o pessoal pedindo esse aí. Um grande abraço e continue com um ótimo trabalho. E o próximo e-mail aqui é do Adriano Melo, o Coquim. Provavelmente é cearense, né? Futuro fuzileiro naval, estudando no Instituto Federal do Espírito Santo. Nas sextas que não escuto cast, não é sexta. Olha aí. Olha aí. Pra gente também é a mesma coisa, mano. Na quinta que a gente dorme, não é quinta, né? Então, eu sempre fui uma criança que tive muitos brinquedos. Desde bicicleta até videogames. Porém, nunca tive a sensação de receber um Super Nintendo novinho. Olha aí. Puta que pariu. O mais próximo que cheguei disso foi ganhar o maldito... Poli... Polystation, aquele com o cartucho com mais de 500 jogos, que na verdade só vem dois, porque o resto é tudo repetido. Na verdade. Aquele que vem o Mario do Nintendinho, é o 2 é o Mario do Nintendinho Ninja, né? Que é o mesmo coisa, só que todo preto. Pois é. E sempre foi assim comigo. Lançava o PlayStation 2, eu comprava o Play 1. Lançou o 3, eu comprei o 2. Além disso, tive que trabalhar igual um filho da puta em uma obra aqui do lado de casa pra pagar a porra do videogame. Olha aí, velho. Não, mas o legal disso, mano, é que o cara dá mais valor, mano. Quando o cara sofre e tal, come o pão que o diabo amassou pra comprar uma parada, ele dá mais valor. Pois é. Enfim, minha infância foi foda demais, mas não daria pra contar tudo aqui, pois o e-mail iria ficar muito gigante. Olha aí. Vou ficando por aqui, abraços e continue fazendo o cast foda do jeito que está. Próximo e-mail vem de Gustavo Andrade, vulgo gaúcho, 17 anos e estudante de ensino médio. Comecei a escutar o Azila Cast depois que um amigo meu me mostrou. Quando eu estava no terceiro cast, desde então nunca mais parei de ouvir. Um dos casts que eu mais gostei foi o de histórias de locadora. Lembrei dos tempos que eu cabulava a aula pra jogar Twist Metal 4 para PS1, cara. Ixi, bons Maria. Tempos. Tu sabe que o Telos fez muito isso, né? E na época eu até achava um absurdo o cara matar a aula pra jogar Twist Metal. Depois que o cara começou a jogar, o cara entendeu, né? É, mas depois que o Theo começou a convidar o cara pra jogar, né, o cara, vixe, mano. E mais uma coisa, pede pro Theolus me mandar um vá pra porra. Ah, pra porra! E o próximo e-mail aqui é do Thiago MacGyver. Olha aí. Brasília, Distrito Federal, 21 anos, analista de Helpdesk. Olha aí, mano, o MacGyver. O MacGyver, eu acho que o MacGyver era desempregado, não era não, mas deve ter se empregado agora há pouco. Mais um cast nostálgico e em que sentido? Senti a obrigação de compartilhar algumas frustrações e experiências da minha infância. Como assim vocês esqueceram de falar dos Legos? Na verdade, a gente não esqueceu, né, cara? A gente só cortou na edição ali. Porque rolou uma discussão foda de Lego e Playmobil, né? Aí... é, cara. É, mas até porque merece um cast solo, né? Os bloquinhos de montar sempre foram um dos meus brinquedos preferidos. Um em especial marcou minha infância. No Natal de 1998, eu ganhei um castelo gigante cheio de soldados, catapultas e dragões. Ixi, puta, mano. Que pai, é um presente, hein, cara? Quando o cara ganha uma porra dessa, o cara fica asilado, né, nessa parada aí. Pô, se eu ganhasse uma porra, parada dessa, mano, eu virava fã de quem me deu na hora. Eu passava horas planejando batalhas épicas nele, até que um dia, depois de um dia de aula, quando cheguei na minha casa, não havia nenhum rastro do castelo no meu quarto. Aí o cara chamou o CSI na hora, né? O primeiro pensamento foi que minha mãe tinha dado ele pra alguém. Mas, pra minha surpresa, um ladrão tinha entrado na minha casa e levado uma série de coisas, dentre elas o meu castelo. Olha aí. Que filho da puta, vai ser ladrão, cara. Até hoje, de vez em quando, me pego pensando como foi que o infeliz levou o castelo pra casa. Pois, como falei, ele era gigante. Outro brinquedo que eu gostava muito era o soco do Gugu. Vixe Maria. Eu achava esse aí incrivelmente paia, mano. Puta merda. O brinquedo consistia em uma espécie de boia gigante que você usava como luva e como desculpa para espancar primos, irmãos, irmãs, parentes em geral. Lembro que ganhei esse brinquedo da minha madrinha pra espancar meu irmão com mais segurança. Olha aí, meu cara. A madrinha é gente fina, né? Com relação ao primeiro videogame, lembro que o meu foi um Master System. Eu havia falado pro meu pai que queria um Nintendinho, pois era esse o videogame que a maior parte da pivetada da minha rua tinha. Mas como ele sempre gosta de pregar peças, acabou por me dar um Master System. Me conformei e fui jogar como uma boa criança. Na época passei horas em frente sentada à TV aproveitando o calor do California Games, né? Jogos de... Olha aí, bicho. Enquanto isso, do lado de fora da minha casa caía um temporal sinistro com direito a muitos relâmpagos e trovões. Ou vice-versa. Pra minha infelicidade, um desses... É, estaria... pra mim. Não, eu também tô imaginando aqui, eu não tô nem acreditando, não. Pra minha infelicidade, um desses raios relâmpagos caiu bem próximo da minha casa e acabou por queimar meu Master System e minha TV. Acordo o cara amaldiçoar o céu, cara. Olha. Tá certo que o Master System não era o videogame que eu queria, mas morrer de uma forma trágica... Vixe, ele morreu, mano! Eu estaria. No dia seguinte, meu pai e eu fomos na loja pra tentar trocar o Master System eletrocutado. Até porque o pai dele era um grande mala, né? E tal. Pai de cola. O cara ficou tão comovido com a minha cara de luto que aceitou o Master System eletrocutado como parte do pagamento para o Nintendinho. Olha aí. Olha aí, meu. No final, todo mundo da história era mercenário, né? Em memória do Master System, até hoje guardo um dos controles dele. Olha aí, mano, o que é que o cara fez, velho. Sabe que era maneiro, mano? Tu vê um cara andando no meio da rua com aquele cordão do Master System, aquele quadradinho no pescoço. É, mano. É, e era estiloso, cara. O cordão do controle do Master, é, mano. Puta merda, esse aí. Cast de hoje é tipo uma homenagem, né, cara? O pessoal pediu muito, né, que a gente fizesse um histórias de filosofias teolusianas, né? Ah, pois é, a gente resolveu começar pelo princípio, né? Pelo alicerce de tudo. Pois é, a gente vai explorar no cast de hoje, pros fãs do Telus aí, como se deu o crescimento desse bicho no ambiente que ele tinha, né? Pois é. Mas vamos lá, que o cast tá massa. Esse daí tá de chorar, viu, cara? Vai falar da época em que o cara era totalmente desocupado, né? Não tinha nada pra fazer, o cara. É naqueles bons tempos, né, cara? Que o cara... Aí até isso, o porquê de todo mundo ter amizade em comum, né? Foi uma época... Mas quem foi que nunca fez essa parada do cara chegar assim na casa do Theo e sair gritando Theo? O cara encostado assim no muro, né? Desse bicho aí. Não, mas normalmente eu dizia assim, ei, Júnior, cadê o Theo? Mas esse bicho, Theo! Não, mas tu sabe que é mais putaria da casa do Theo, mano? Porque a casa do Theo, esse bicho é uma varanda, mas a casa tem quase total visibilidade pra rua, né? É, pois é. Eu me lembro, mano, que antes de eu conhecer o Theo, o Moura tinha uma banda de garagem, né? Eu passava assim, aí via a turma do Moura tocando e o Manel com cabelão, ó. É um bicho muito louco, mano. Nessa idade aí o cara já toma drogas, mano. Manel, é isso. Manel, uma turma de metaleiro, né, e tudo. O Manel usando estilo Axl Rose, né? Pois é, mano. Igualzinho, mano, tá doido. Achava putaria que eu via a casa do Manel ali de longe. Eu achava mó enxame, né, a casa dele, o murinho embaixo ali. Que a maioria das casas tem um muro alto. É, sim. É, irmão, mas comédia é que essa casa, as quatro casas do lado direito daqui eram todas iguais, entendeu? Todas com esse portãozinho lá no jardim. Aí todas as outras três do lado direito, elas foram alteradas, né? Só uma que ainda tá com o muro baixo. A tua, né? As outras duas do meio levantaram o muro. E essas mesmas duas foram assaltadas. Hoje não foi. O roubou as mulheres, mano. É isso, porra. É porque eles te viram lá na frente com aqueles cabelão, mano, tocando metal, aí eles ficaram com medo. É que já é isso, tua casa nunca foi assaltada, não, mano. Doido, é, mano. A galera sabe que eu moro aqui, mano. Porque eu me lembro, mano, tua casa era uma parada dessa, o murinho era bem baixinho. Não, mas sendo que uma das comédias que eu lembro é que como era baixo, né, Théo? Como é baixo, é nas gradezinhas e tudo. Eu não sei se tu lembra, a gente só entrava na casa do Theo pulando a grade, né? Tinha essa marmota e tudo. Isso aí foi febre na época do cara tava treinando Kung Fu. Ele botava o cadeado no portãozinho pra ninguém encher o saco do Manel, né? Porque esse bicho tava estudando. Aí, é o muro velho, era 50 centímetros. O cara levantava assim a perna e já tá dentro da cara do Manel. A gente ficava apostando quem é que conseguia pular de tal jeito, né? E tudo, o muro da casa, a gente era apoiando a mão, era. Né, o Theo queria pular sem. Só mesmo com impulso mesmo. Apoiando o pé em cima e tudo, aí o vai ser arrombado. Gente. O Theo ali era o bichão, né? Esse bicho queria pular ali no vento, né? Sem as mãos ali. No vento. Essa época aí do Kung Fu foi massa, porque teve essa putaria do cara treinar na garagem do Manel, né? Que na frente da casa dele ali. Mais massa, velho, que a casa dele é a esquina do sinal, né? Do... Sim. Aí todo mundo que parava ali nas Topic, nos ônibus, ficavam tudo parando aí, olhando pra gente. Aí vi. Só vi o Neto apanhando ali no treino. Ó, doido, mano. Não, mas teve um dia que foi massa que o pessoal tava treinando Kung Fu no jardim da casa do Manel. Aí parou uma topinha. Manel, Matel, mano. Ô, na casa do Manel, aí parou uma topique. Aí os caras tudo, vixe, Karate Kid, ó, não sei o que. Os caras falavam, pega ele. Pega ele, né? Eu me lembro da primeira vez que eu cheguei na casa do Manel, mano, porque até então o ponto de encontro do pessoal era nas locadoras, né, ali das adjacências e tal. Ah, pois é. Aí, mano, eu me lembro que o Isaías, ele disse, não, mano, tem a casa do maluco ali que é a mó bodega, mano, o cara pode fazer o que quiser lá e tal. A casa só é massa. Ai, Deus. É o bicho, mano. O pior que eles aí tinha essas putaria, né, também. Não, mas vamos ali que é massa, véio. Só o cara entrar e pronto. Aí eu já, como eu já tinha dito, né, eu já achava a casa meio estranha, porque a casa do Manel, ela é toda aberta zona. O cara que passa na calçada consegue ver o que é que tá se passando lá dentro. Aí eu tinha aquela imagem da banda, né, do Manel e tal. Um cara que se parecia com uma mulher, né, mano? Vê lá qual que é. Aí eu cheguei lá, mano, junto com o Isaías. Aí foi do jeito que o Isaías disse, o cara não dizia nada, né? Isso aí era na época do auge do Pokémon, ó. Aí eu sei que eu entrei lá, não disse nada, aí tinha uns 15 marginais já lá, tudo jogando e tal. Tipo um cassino. O cara, bicho, mano, é o grande lance, ó. Conheci o Theo, na verdade, na locadorazinha que tinha do lado, né, da casa dela. Eita, aquele ponto ali era teu, ó. É. A prefeitura tomou, né? É o quê, mano? É, foda. A prefeitura tomou de conta. Como é, mano? A voz dele aí com nostalgia, né, mano? A prefeitura não, tomou de conta. Tá... É, ladrões. Não, mano, tu tá falando da locadora, né? Locadora de que tu tá falando? Sim. Tinha 6 pontos do lado esquerdo da minha casa. Dos 6, 3 eram do meu avô, pronto. Sim. Aí esses 3 foram vendidos agora, né? Recentemente pra fazer a ampliação, né? Era isso aí que eu ia dizer, mano. Porque a estrutura da família do Manel, em teoria, era boa. Porque os caras tinham uma casa boa. Aí, não, mano, esse outro lado aqui do terreno que dá pra avenida, a gente constrói uns pontos comerciais e vive de aluguel, né? Beleza. Aí chega a prefeitura, indeniza e quebra tudo, mano. Pois é, mano. Sacanagem, isso aí. É foda. Fudeu com a aposentadoria do Manel, pô, com essa manobra aí. Eu tinha mó medo de andar por ali, né? Aquelas áreas ali. E eu sempre tinha na minha mente uma linha imaginária. Tipo assim, a sorveteria era o último ponto, né? Da lateral da casa do Manel. Não, mas era outro. Era a sorveteria. Aí eu tinha que ir daquela linha ali da sorveteria em diante. Era a área perigosa da cidade. Vixe. O cara não podia entrar por ali e tal. Podia levar um tiro e tal. Aquela parte, a parte aqui é a parte mais massa, mano. Qual parte, mano? Agora uma história massa desse negócio aí do pet shop. tinha que a locadora do Theo, o ponto que o Júnior vendia os papa tudo e os totolec e as telecenas. Esse bicho tinha colocado um arcade com 97, né, lá. É, sim. The King 97. Assim. Foi na época que eu comecei a andar lá no Theo ali. Comecei a jogar o The King e tal, aí... Só levando um pé. Sendo que os primeiros contatos, mas acho que eu lembro assim que eu tive assim com o Theo... Foi, o Theo, acho que não tá nem lembrado, assim, mas foi antes, muito antes do colégio, Theo. O Júnior lá na frente e tudo, e aí o arcade e tudo. Nessa época eu conheci o Júnior muito antes do Theo, né, e tudo. Aí eu ficava com a putaria. Tu tinha... é velho, viu, doido? Pois é. Conheceu o Júnior antes do Manel, puta que pariu. É que eu lembro do Júnior, mano. Aí primeiro... Não, ele ficava uma putaria aí, eu já cheguei aí lá, inclusive. Peraí, mas tu já imaginou o Júnior anos 60 ali na locadora? Mas como é? Não, comédia. Aí eu não sei se tinha um cara que tinha um... Como era o nome do cara, Theo, que tinha o pet shop do lado? Era o Aurélio, mano. É, macho, aí ele ficava chamando o cara de Gargamel, mano. Tudo lá Gargamel, ó. Deixa eu ver, irmão. Eu lembro que eu tava indo pro colégio, mano. Eu devia ter uns 10, 11 anos mais ou menos. E o Júnior deixou os dois dedos se bater pra depois que os dois tivessem caído no chão. Ele roubar as carteiras, né? O Júnior era comédico, ele é amigo dos bêbados aqui, mano. É amigo do Minudo. Minudo. O Beisola também. O pessoal até hoje é a lenda do Monte Castelo. Os trio aí era o mais foda, né? Minudo, Theolus e Beisola, né? Esses bichos tocavam terror aí. É dentro. Eu achava putaria, velho, que o Beisola, esse bicho é tipo um doidozão, né? Mas dizem que o Beisola, ele era normal. Ele era normal? Dizem, né? Tu acha que ia ser uma corda drogada já, mas lógico que ele era normal. Acorda drogado, ó, putaria. Acorda, né? Nossa, drogado. Agora nessas putarias, eu me lembro que quando eu cheguei lá na casa do Manel, era justamente o contrário, eu não andava na locadora, eu acho que eu nem sabia que existia, só que eu achava curioso, porque a locadora era interligada com a casa, né? Pois é. Aí a gente tava lá e tal, brincando, fazendo alguma putaria, aí chegava o irmão do Manel, ei, vagabundo, vai trabalhar, não sei o que, pra lá e tal. Eu achava curioso, mano, porque até então eu só tinha visto falar de trabalho infantil pela televisão, mano. Eu nunca tinha presenciado assim ao vivo e tal, a gente tudo 7, 8 anos lá se divertindo. Esse bicho tem que trabalhar e tal, bater o ponto. É invocado, mano. Mas de todo modo era legal, porque ele saía pra trabalhar e continuava 5, 8 pessoas lá brincando e se divertindo do mesmo jeito, né? Pois é, né? Eita, o pessoal aí nunca falou nada não, véio, dessa putaria toda. Que putaria. E eu trabalhar esse horário aí? Não, mano, tu tá aqui, aí tu fazer alguma putaria, aí os outros caras ficarem lá, tudo gritando ali, fazendo putaria. A galera, minha mãe às vezes achava ruim a zoada da galera aqui. Eu não dizia nada. Não, mas na verdade, ou ela só achou ruim. O RPG, por exemplo, ela nunca achou ruim. Só quando eu deixava de comer pra jogar. Mas. Eita, velho. Achou ruim. Foi na época que o Penetra entrou pra jogar RPG, ó. Entendi. O Penetra falava palavrão direto, macho, baixou aí. O Penetra era tipo um personagem do South Park, né? É, o bicho tava falando palavrão direto, aí não durou muito tempo, não. Eu lembro. Ele não durou muito tempo, mas ainda ontem ele tava na tua casa, né? Tava aqui essa porra hoje, mano. Durou muito tempo, viado. Há muito tempo jogando RPG, mano. Eita, agora foi febre ver esse negócio do RPG na casa do Theo. Tu é doido, mano. Chegava do colégio, a gente trocava nem a farda, mas a gente ia direto pra cá. O Felipe chegava 10 horas da noite em casa, ó, e a mãe dele vinha buscar, ó. Eu me lembro, mas que nesse tempo aí eu não estudava no colégio de vocês, mas o nosso itinerário era basicamente assim, o cara chegava do colégio na hora do almoço, né, tomava banho, almoçava, aí ia lá pro hotel porque sempre tava acontecendo alguma coisa interessante, né, aí o cara chegava lá umas 2 horas, mais ou menos, aí tava o Felipe e o Manel de farda, né. Aí o cara, bicho, mano, vocês vão pro colégio hoje, aí, não, mano, tamo jogando, mano, faz uma ficha aí, não sei o quê. Tinha putaria quando a gente tava chegando do colégio também, a gente ia jogar e tudo essas paradas, aí quando vinha o Luan, macho, junto com a gente, aí o Luan, tá, chegava, parecia um desesperado, mano, na casa, ô comédia, mano, macho, tudo, macho, o pessoal lá do colégio ficou com uma invenção, toda vez que a gente ia pra casa do Theo, aí o pessoal começava, lá na casa do mané, era tipo um hino, era tipo um ritual entrar na casa. Aquelas putaria, né, putaria. Parava 10 caras assim na frente da casa do Theo, aí ficava, né, cantando, Ah, casa do moral. Isso às 10 horas da noite, né? Tá dizendo aí. Mas quando foi que tu conheceu a tua casa? Quando eu completei alguns anos que me dei conta que aqui é a minha casa. Como assim, mano? Foi adotado? Tu sempre morou na tua... nessa casa que tu mora agora, né? É, mano. O bicho tem 5 anos me aguentando aqui. Tem que ir, a minha mãe dizia que essa tua casa aí foi construída em cima de um cemitério indígena. Na verdade, verdadeira, parte do Monte Castelo aqui foi construída em cima de um lago, uma lagoa, sei lá, um florestido. Ah, eu me lembro dessa conversa aí, mano. É, até raro, né, uma lagoa. É, um rio, sei lá, algum bicho desse aí, só sei que tá aqui. É, por isso que as pistas aqui ficam cedendo direto. É, tá explicado agora. Eu só sei que eu já comecei as escavações aqui pra encontrar petróleo lá no fundo. Na verdade, mano, tu escavou aí a tua garagem porque tu quer descobrir porque é que os capim que nascem na garagem destrói até concreto armado, mano. Se tu vê a arma, putaria. Se tu vê a árvore que tá aqui no jardim. A árvore. Mancha, é muito comédia, ó, mancha, a árvore. A bicha tá saindo, tem. Vai pra porra, mano. Putaria, mas esses capim são muito putaria, mas esses capim. Eu vou tirar garagem. Uma foto aqui da árvore pra vocês postarem. Tu vai ver aí a galera. Macho, eu sei que esses capim aí é o seguinte: esses capim, por mais que o cara detone eles, por mais que o cara aterre, faz caralho de asgo na garagem aí do Theo, os capim sempre querem o mal, seja o que for, mano. Se o Theo botasse uma placa de aço, mano. De eles furavam o aço, mano, pra poder passar. Mas o Manel aterrou o jardim dele por causa do capim, mano. Sei lá, mano. Aqui são os mais doideira, mano. Uma das coisas que eu acho massa ali na garagem do Theo é que ela... é porque ela foi, tipo, construída como se fosse um jardim, né? Tem aquelas pedrinhas e tal. Aí os capim nascem das pedras, velho. Já vê isso. Eu tô dizendo. É isso, velho. Esse capim é sempre. Esse capim é uma tarima. Mancha, aqui na época da minha avó, que a minha avó, a mãe da minha mãe, morava por aqui. Aí ela tinha um jardinzão doideira mesmo. Jardim mesmo de ser tudo gramadozinho com as folhazinhas. Ou as folhas não. Com as rosas, folhas, sei lá. É, as plantas zona bonita e tal, as rosazinhas, flores e tal, não sei o que, né? Aí, quando ela faleceu, meu avô mandou acimentar tudo, né? Caralho, mandou botar bicho. Pedra nas coisas, porque já não havia mais quem cuidasse do jardim, e ele também não curtia muito cuidar de jardim, né? Ei, mano, mas peraí, tua avó era espírito ou é só tua mãe que é espírito? Minha avó também era. Então isso aí deve ser um sinal, pô, se tua avó tinha sensibilidade espírita forte, e vocês aterraram o jardim da mulher, Daí a explicação do capim quebrar tudo e continuar existindo. Pois é. Se ligou aí? Pode ser uma boa dedução. É verdade. Dá um filme de terrorzão doideira, mas se... Tem as histórias também do Racha, né, Theo? Ixi, o Racha da meia-noite. Racha da meia-noite, é. Era massa, mas era massa. Rachazão aqui rolava até meia-noite, literalmente, ou mais. Mas assim, em frente à garagem, né? Mesmo, naquele espaço ali, mas com capim, imortal e tudo. Mortal não, mano, sagrado, mano. Que agora a gente já sabe a origem do capim. Vocês abriam as portas dos carros e era o gol, né, ali. O gol, na verdade, a gente fazia daquele lado, então, onde tem aquela cobertura mesmo, assim, que propriamente dita era pra botar o carro, né, e tudo, pra proteger de sol, chuva, essas coisas. Uhum. Tinha aquela coluninha, aquela primeira coluninha, né, e tudo. A gente botava uma pedra de granito ali, assim, com uns três, assim, granito, pedras de... Granito, ó, só o de granito, ó, no meu granito tempo. Granito não, era aquela porra lá, pra fazer a travinha, os caras arranjavam granito, ó, pra era, fazer era, a... Era mármore, bicho. Ixi. Não acredito, não. Mármore, ó. Mais caro. Aquelas britas, velho, pronto. A gente botava lá e tudo assim. Eram uns 50 centímetros assim de distância. Aí a outra a gente botava do outro lado as duas pedras, né, Theo? É sim, a gente fazia a travinha três, fazia cinco passos. Três passos era quatro? É, era uns três passos, eu acho. Se fosse perto do Felipe, era dois. Falando dessa cobertura aí, tem uma história massa dessa cobertura. Que o Isaías tentou se pendurado. Uma vez, não, mas aguenta, não sei o que. Aí só a cobertura. Vixe, Maria. Querendo quebrar, ei, Isaías, tu vai quebrar essa cobertura aí, mano. Isaías, tu é gordo, Isaías. Aí já quebrei, né? Por isso que a cobertura é torta, né? Hoje em dia. O mais massa é porque o Isaías se achava forte, né? Magro, né? Não, é. Mas vocês falaram uma das putarias que eu achava mais massa, mano, da casa do Manel e do Isaías, é que, vamos dizer, normalmente, no auge da época do Magic, a gente jogava na sala do Manel, né? E nisso, o portãozinho pra entrar na casa do Manel era trancado, Manel, né? Manel, mano. Ah, foi mal. Aí o portão da casa do Manel, mano, era trancado com cadeado e tudo, né? A gente lá na sala e tal. Aí tinha uma janela grande da sala que dava pro jardim. Aí a gente via quem vinha chegando, né? Pois é. Aí o cara dava, bicho, o Isaías, ó, vem vindo ali, beleza. Aí da festa, né? É, o cara soava o alarme, né? Pra negada guardar as coisas. Soava o alarme. Aí da fé, o Isaías não chamava no portão nem nada pra abrir, ele já tava lá na sala, ó. Aí o cara dizia, vixe, né, já vê isso, mano, tava trancado não, lá o portão aí, não, mas eu peguei um macete desse cadeado aí e tal. Eita, mas vocês jogavam até meia-noite, mano, ali naquela garagem ali, mano. Macho opa, era, mas... porque aí se reunia aquele pessoal que morava mais perto, né, tipo Fernando, tudo. É... tudo, né? Fernando e tudo, né? Eu entendi, o Fernando e o Minudo, ó. É o Minudo mesmo, porra. Macho, eu sei assim, a galera do que fazia a seleção ali do Matramabos todinha, macho, às vezes depois do treino da seleção, ia lá pra casa até jogar, macho. Ixi, aí que tu vê que é uma seleção, né, mano? A seleção do colégio depois vai jogar travinha, mano. A galera se é o treinamento vezes dois, mano. Ei, mano, mas a galera era asilada por bola, viu, isso aí? Tu é doido, mano. Jogar de descalço. É mesmo, a gente saía do jogo, mas ia jogar aqui, ó, putaria. É cada... A gente sempre jogava de dois, mano. Assim, era dupla... Aí ficava uma dupla de fora e tudo, essas paradas. Aí era três gols. Vocês nunca melhoraram, mas vocês jogavam tanto. Mas eu acho que a gente melhorou foi justamente por causa do jogo, mano. Por causa do Theo, mano. A gente era ruim e melhorou um pouco. Por que é que vocês nunca ganharam, mano, interclasse? A interclasse era só que a gente ganhava. Que era roubado, né, mano? Era tudo jogo casado, né, interclasse. A interclasse a gente ganhou, a gente não ganhou foi com a seleção bosta daí. Seleção desgraçada. Quem era da seleção? Da tua seleção? Vai dizer a escalação da seleção. Matera Mabes, ano de 92. Era Felipe. Eu, aí tinha um Fernando ainda. Não, mas tem que dizer a posição, mano. Tem que dizer a posição. Eu era goleiro. Aí tinha também Fernando e Telgo também, que a gente ficava revezando no gol, os três. Vigi, ficava os três no gol, mas já... Não, mano. Tá revezando, mano. Era um, claro. Aí, mas o resto era na linha, pronto. Não tinha posição, não. Né, teve uma época realmente que não havia posição, não. Viu ali e acabou. É, tem esse negócio, não. E tudo tem negócio de fixo, ala direita, ala esquerda, não existia isso. Voo, não. Essas paradas não existia isso, não. Eu só lembro da casa do Theo, macho. É, em paralelo com a Lan House. A Lan House assim que abriu, Theo. Aí foi a época dourada, né, ali. Eu me lembro mais da época do Theo antes disso aí, justamente na época do Magic e do começão do RPG, mano. Porque depois da Lan House, cagou o pau, porque ele passava... Sei que diabo era isso, mas a família obrigava o cara a trabalhar 14 horas por dia, mano. Domingo a domingo, mano. Cara, mas o Theo sempre disse que a inspiração é um certo Santos do 12, não é? Como é, e ainda dizem que eu não trabalhava, né? O Fernando considerava que eu não trabalhava, não, Fernando. Eu também considero que tu não trabalhava, não. Ninguém trabalhava na época, Théo, e tu é que recebeu o pai de vagabundo, né? Ué. Ou seja, estudo em vagabundando, eu trabalhando, e eu é que não trabalhava, ó, putaria. A idade esticou, Fernando. A porra. Desabafo, é. Um dia desse, macho, a gente tava de novo, macho, tinha toda essa discussão, mano. eu tava lá, aí ele... Isso aí é anos, cara, discutindo essa putaria, né, mano? Eu tava lá, aí tava eu, a namorada dele, no carro, e ele aí... Fernando, tu tá aí só vagabundando, vai começar a trabalhar quando? Aí ele, não, eu tô igual a ti naquela época, aí eu, aí dentro, aí, cara, putaria. Tu naquela época o cara já se liga logo, né, com era temporada. Aí eu, aí dentro, macho, eu sempre trabalhei desde os meus 12, mas tu que não trabalha, macho. Eu, mas tu considera uma época que tu passava 12 horas no WoW, mano, como tu estivesse trabalhando? Lógico que eu trabalhava uma hora, porra. Agora, um dos lances mais massa da casa do Manel, mano, era porque era uma terra meio sem lei, né? É. Vamos dizer, o Manel nunca foi um cara muito autoritário nem nada, né? E os pais dele sempre foram muito gente fina no sentido de deixar o pessoal muito à vontade, né? Então acontecia as maiores loucuras, tipo o pessoal jogando vôlei no meio da sala, né? Eu me lembro de uma época, foi uma das poucas vezes que eu vi a mãe do Theo desindignada com a situação lá, que eu não sei o que era, mas o pessoal parece que tava brincando de carimba, uma coisa assim, no meio carimba. Da sala. Eu sei que o Isaías, mano, deu uma bolada num jarro lá, que a mãe do Theo gostava, uma coisa assim. Aí esse bicho caiu no chão e quebrou. Aí o Isaías meteu o pé na carreira ali. Ficou indignado. Louco, velho, mano. Eu me lembro desse móvelzinho que ficava as coisas, tinha uma radiolazinha. Radiola. Ixi, mas é o novo, mano. Tinha altos LPs ali, raridade, né, ali, tinha os LPzão do Michael ali, né, os LPzão do Metallica e tal, os LP ali do Iron Maiden, mano, esses bichos tudo raridade, né, eu sei que essa dava uma doida ali no sobrinho do Manel, o Lulu, esse bicho começava a quebrar os LP tudinho, né. Ah, mas o Lulu, mano, tem que ter um bloco só do Lulu, mano, porque a casa do Manel, o cara que tá ouvindo, ele pode pensar que era o paraíso, porque o cara pensa que era como se fosse um bar sem restrições, né, que o cara chegava lá, fazia o que queria até altas horas da noite e ia embora, só não tinha merenda, né, mas fora isso era tudo muito bom, só que até um belo dia que o irmão do Theo, né, o Júnior, inventa de botar o Lulu no mundo, né, mano. Ai, ai. Que aí embaçou só tudo, mano. Porque o menino era o cão e o passatempo do menino, mano, era ficar cagando pau em tudo que acontecia lá na nossa jogatina. A gente ia jogar RPG, aí ele ficava com o olhão em cima da mesa, assim, só olhando. Aí o cara já bolava o dado pra tirar o dano, aí dava o 20, aí dava o tapa do dado e tal, ia pra lá longe, ó. Aí eu, ei, Felipe, foi o 20. Não, eu jogo de novo. Aí eu, aí dentro, Felipe. Não, mas o que eu achava massa, o cara ia jogar aqui. Aí o Lulu botava os dados tudo na boca e saia correndo, ó. Aí o Theo voltava com os dados babados, até o porra, mano, não sei o quê. A mãe do mano, não, mano, deixa o menino, ele só tá expressando a criatividade dele. O cara tendo que jogar os dados de guardanapo, mano. Cara, era as fichas, né? Esse bicho pegava as fichas, amassava as folhas tudinho. Não, mas no outro dia o cara, eita, tá bom jogar, mano, pega lá as fichas. Não, mano, o Lulu comeu ali as fichas. Ai, ai, ai. A putaria que o cara levava o livro, né, do D&D lá pra casa do Theo. Aí o Lulu pedia pra olhar, aí o cara já ficava de olho, né? Ah, o olho ali, eu tô em cima do olho dele, em cima dele, né? Pois é, né? Agora um dos momentos mais clássicos, mano, na casa do Manel é quando o cara jogava o War, mano. Eita. Que todo mundo jogava e não deixava o Lulu jogar, mano. Aí sempre tinha uma merda, mano, que o Lulu jogava o tabuleiro pra cima e não dava pra terminar os jogos. Ixi, Maria, não, mano. Putaria é essa, mano? Mano, acho que era uma época que tinha o Gaúcho jogando com a gente aqui, o War. Aí ele passava meia hora do jogo, ele já começava a perder, aí ele rebolava. Ele fazia a voz perturbada dele lá, que ele sempre fez. Como é o grito de guerra aí do gaúcho? Ah, vamos pra merda, vocês tudinhos aí, foi embora aí. Balançava o diabo da mesa, misturava as peças todinho, ninguém sabia mais de quem era país. A história dessa mesa aí também é putaria, viu? Porque a história dessa mesa aí que a gente jogava RPG também, né? Aí era uma mesa zona, mano, de madeira que tinha um vidro do meio, né? Aí a galera rebolava o dado pra cima, uns 2 metros, o dado caía em cima do vidro. Vixe, velho. O vidrozão é do mal, viu, mano? Porque o vidro nunca que quebrou, mano. Agora o que eu achava foda dessa mesa aí era quando a gente jogava Magic, mano. Tinha uns animalzão, mano. O Theo, o Isaías e o Adonis. Eu acho que esses bichos jogavam com o cotovelo aqui na quina da mesa e saia puxando, mano, o pano da mesa. Aí a gente começava a jogar, mano. Dava 10 minutos, mano. Tava todas as cartas caindo por cima desses animais. Aí, porra, não tá na mesa não, não sei o quê. Caramba. O pano da mesa ficava todo torto pro lado. Não, mas isso aí, mas inclusive no RPG também, macho, convencional também. Qualquer coisa que a gente ficasse na mesa ali, o pano pendia pra algum dos lados, mano. Eu achava putaria que era aquelas mesas de jantar de 6 lugares, né? Aham. Uhum. Aí tinha umas paradas quando o cara tirava um número alto, né, no dado, aí ficava... Ficar todo mundo se dava os braços assim, né? Aí ficava balançando ali a mesa. O Laranja foi o Neto que inventou, mano. Ele dava um 20, um 18. Bicho. 18 pra cima, ele tacava o tapa do lado, ó. Ele, não importa quem tava do lado direito ou esquerdo dele, ele largava a mão nos peitos do cara, bicho. aí o número do dado, aí vai dentro, né? Adonis foi inventar de brincar de castanha comigo, mano. Castanha, o cabo senta aí, se o cabo não falar castanha, pode assungar o nego, né? Uhum. Aí ele foi, tentou e não falou, né? E aí? Arquei um burrão na costa dele. Pá! E só ele pro foi... pessoal sentir a gravidade, mano, o Adonis era... devia pesar uns 30 quilos, né, naquela época. Sim. E tu já era gordão, né, veião e tal. Sendo que aí a putaria é que o Adonis era só o sequetezinho, mano. Aí eu tinha pena de bater nele, mano. Eu não queria bater nele porque eu já sabia que ia dar merda depois, né? É, hoje em dia tu tem pena de bater no Adonis? Hã? Não, hoje em dia pode descer o cacete que ele aguenta. Aí eu fui bater nele, mano. Aí ficou roxo, mano. Bati foi fraco e desgraçado, né? Ficou roxo. Aí pronto, né? Eu, quando eu vivia na casa dele, aí quando eu cheguei lá pra jogar o poderoso TCG, as cartinhas lá, ó. É. Aí eu, e aí, mano? Pokémon, como é que tá? Foi na época do Pokémon. Aí eu cheguei lá pra chegar a jogar, aí ele... Bora começar a jogar e tal, né? Aí a mãe dele chegou aí. Falou o quê? Leozinho, o que foi que aconteceu? Eu, o que foi? Você e o Pio andou se desentendendo. E o Pio, hein, mano? Então o apelido dele era Pio, mano. Pio, Pio. Quando ele ouvir esse cash, ele cai pra trás, ó. Aí ele, você e o Pio se desentendendo. Por quê? Ele tá com hematoma aí na sorte. Diz que é uma brincadeira que você e ele participam. Que brincadeira é essa que deixa o outro roxo? Aí eu... Não, mas é por causa que a gente brinca de castanha. E se ele sentar e não falar castanha, eu posso assungar ele. E ele pode... é um amigo, viu, Matuma? Puta que pariu. Ele pode fazer a mesma coisa, se eu não disser a ele. Não, meu filho, isso vai dar mancha no pulmão. Vixe, Mari. Aí a mãe do Adonis pegou e disse, puxou uma cadeira. Não, Théus, foi sente aqui. O Adonis já tava preparado, né? Aí pronto, a gente acabou de brincar. É, estaria a casa do Manel atualmente, né? Também ainda continuar a mesma coisa, né? É, mas agora o Theo tem um depósito de lixo particular, né? Não, mas eita, o que foi que fizeram com aquele entulhozão ali, do lado da tua casa? Galera limpou, mano. Fizeram a avenida começou a funcionar de vergonha e agora não dá, pá. Mas quem foi que mandou? Mandou. O Alcione, gente. Provavelmente. O Alcione, velho. Me ligou dizendo que era pra limpar, se não... Tu sabe que é engraçado, mas igual como eu disse no começo do programa, o Telos tinha vários pontos comerciais, né? Anexo à casa dele. A prefeitura chega dizendo que vai ter que quebrar e bota um lixão, né, mano? Vizinha a casa do cara. Pois é. Eu me lembro que nessa época o Tel tava com um problema seríssimo de ratos e moscas varejeiras. Né? Varejeiras, ó. Eu me lembro de uma situação, mano, que nos primórdios do Azila Cash, quando a gente foi gravar, o negócio de mosca lá tava tão sério que esse bicho engoliu uma mosca, né? A mosca varejeira, ela dá aquelas grandonas, se liga, ela dá tipo em 5 de uma mosca comum, que é aquelas moscas que só aparecem em aterro sanitário e em locais com animais de grande porte em decomposição. Aí esse bicho engasgando e tudo aí, não, mano, vou ver se eu tomo aqui um pouco de iogurte pra ver se mata a bicha, ó, você lembra? Eu vi isso aí. Inclusive, essa história tá no cast do Coisas Que Dão Raiva, né? Ah, é, né? Tu contou essa aí. A gente vai deixar o link aí, né? O galera ouvir. E os ratos, meu, me lembro que era engraçado, porque toda vida era assim, quando a turma ia assar uma pizza, né, lá no Manel e tal, esses bichos começavam a circular ali pela casa, né? É, mas já é isso, Theo. Na casa do Theo deve ter uns 10 gatos, mano, morando lá. Não. E esses bichos não fazem nada, né? É isso aí que eu ia dizer, mano. A gente tava jogando, aí a mãe do Theo ia fazer as pizzas lá, sei lá, alguma coisa no forno, aí começava a movimentação de rato, né? Aí na casa do Theo tem tipo umas 12 pessoas morando, 15 gatos, 2 cachorros, a mãe tá, eita, pegar os ratos aqui, não sei o que e tal, no meio do jogo, mano. Os gatos deitados lá do... Se der até fleirar demais, ó, mano. Não, mas isso era verdade, pô. Isso era sacanagem. Mano. Era só se for pra ti, porque pra mim eu nunca morri com 15 gatos, não. Ou melhor, com tanto rato, não. Não, mas é o que eu tô dizendo, era só um rato, mano. Mas eu digo que, dada a quantidade de pessoas e animais na casa, mano, tu tem que caçar um rato, pô. Essas paradas aí, inclusive, mano, dos animais aí na casa do Theo, mano, principalmente com os gatos aí, é engraçado. Porque o Theo lembra do gato, é o Chulipa? Uhum. O Isaías chegava o bicho perto dele e chamava Chibatinho, não sei o quê. Batinha. Eu chamava o bicho de chibatinha, mano. Uma putaria. Aí eu lembrei também, mas da parada, o Théo disse: é, mano, aconteceu uma coisa esquisita com a gata, mano. Não sei o que, a gata. Aí ele disse que tinha passado numa cerca aí, a gata, assim, pelos muros da casa. Rasgou depois o bucho. Pois é, abriu, parece que rasgou o bucho aí numa cerca e tu tá com as tripas lá de fora. É isso. Não, foi putaria, foi a história pra botar depois. O negócio da gata pra dentro, as tripas da gata. É, mas a gata ficou com os órgãos pra fora, mano. Ficou com o fígado, foi, mano. Ficou com o fígado e não sei mais o que aí pra fora, mano. E ela deitada dentro. Ela tava deitada dentro do quarto, em cima da cadeira, com as melecas pra fora, mano. Aí o irmão do Théo Moura é um zootecnista formado, o cara estudou 4 anos de engenharia. Zootecnista pra tratar de animais. O Júnior é enfermeiro. O pai do Manel é médico, eu acho. Uma parada dessa. E quem tem que parar a gata é o Manel, mano. Ninguém, a gata ia morrer lá e ninguém ia ver. Porque o único que dá carinhos pra ela sou eu. Aí. Mas aí, gata, né? Satisfazia o animal, mano. A gata tava lá arquejando. Mas que diabo é isso aí, mano? A gata sobreviveu, mano? A gata tá aqui, mano, do meu lado, mano. O quê, mano? Como é que tu não escreve um negócio desse pro Gugu, mano? É isso. Não, mas invocado. Depois que a gata teve problema, ela ficou com um troço assim do lado de fora, da pele, né, e tudo. Ela ficou tipo com uma bolsa, assim, né? Ela ficava só assim, miando. Como é o miado? Sim, em termos únicos, a razão do gato estar aqui em casa sou eu. É. Ai, que o Isaías chamava ela de chibatinha, né? É. Era o chulipe, isso daí. Cara. E a hora que eu ficava puto quando chamava o gato disso, foi o Isaías. O que é que tu falava, Théo, pro Isaías? Tira a mão da minha chibata, né? Mas Isaías era tarado, mano. Teve uma vez que ele inventou de passar aqui com a mão uma revista da Playboy aí. Ele veio, que ia ver a revista aqui dentro de casa, aí vai correr. Ei, meu, eu posso contar essa história aí? Pode? Pode não. É só o resumo. Não, ei, mas eu. Deixa, eita, eu ouvi histórias. Deixa eu contar, mas essa história aí vai ser ápice da audiência. Conta aí, conta aí. Eu vi uma história cabulosa aí, essas coisas também. A história é muito pesada, não dá não. Não, mas tu disse que aconteceu na casa do conhecido teu, mas isso aí, não é qualquer coisa. Mas eu disse que aconteceu na casa de um conhecido meu. A gente bota aquela voz de pato, véio, que não dá pra reconhecer o cara. Ai, Deus. Falei, velho. Tu deixa eu contar. Se tu achar que ficou muito pesado, aí tu censura, mano. É, mano, conta. Meu filme já tá queimado demais nessa porra. Ah, mas. Olha lá, se bem que não é nem o meu filme, vai ser o filme da minha casa, é só o que resta. Ixi, cara. A honra do cara tá tão por baixo que só resta na casa, né, Théo? É, mano, o Neto aí é só querendo mentiras, mas mentiras sobre mim, mano. É louco. Não, pronto, eu conto essa história toda nos fatos reais e eu amenizo pra tu ver como eu quero te ajudar aí a recuperar tua moral. Teve um dia, mano, que a gente tava lá na casa de um colega nosso, vou dizer quem é, né? Aí beleza, aí chegou lá o senhor Papel, mano, esse bicho aperreado, né? Andando pro lado e pro outro, aí, não, mano, o que foi, mas não, mano, tiraram a porta do banheiro lá de casa. Tiraram a porta do banheiro lá de casa. Putaria. Eu ri agora. E aí? Que essa história putaria demais, puta merda. E aí? Beleza, o pessoal tava lá, aí ele disse, né, que tinham tirado a porta do banheiro, né, da casa dele. Aí esse bicho aperreado, né, lá e tal, os caras, não, mas o que é que tem? Não, porra, tu não tá entendendo, mano, tem umas 2 semanas que eu não faço aquela parada e tal. Tô suando frio aqui. Os caras meio que, tipo, subentenderam e ficaram naquela, né, esse bicho aperreado, assim, se sentando no sofá meio diferente. Aí tá essa história aí. Chega o Isaías, né? Cantando aquela música dele. Isaías, o que é que tu tem na sacola, mano? É isso, mancho. No auge da época da tiazinha, ó. Naquela época o pessoal tinha tudo 12, 13 anos, eu acho. O Isaías já era maior de idade. Aí, mano, comprei a Playboy da tiazinha. Esse bicho abriu logo naquela página central do pôster. Eita, aí tu é doido, cara, tudo vixe, meu irmão. Aí nisso, mano, o senhor papel, mano. Esse bicho deu um pulo, eita, mano, não sei o que. Tô numa situação difícil, mano, me emprestei a revista e tal. E agora, mano, tu vai sujar, não sei o que. Não, tu não tá entendendo minha situação, mano, não sei o que, olha aqui como é que eu tô. Esse bicho todo se tremendo lá. Aí nisso, um colega nosso lá, que era o proprietário do imóvel, só olhando, né, putaria, bicho assim com a mão. Aí dá fé, mano, não sei quem chama esse bicho pra fazer alguma coisa. Acho que era ir no Frangolândia, uma porra dessa. Aí o Isés, macho, eu te empresto, mas só se tu usar essa bicha 5 minutinhos ali no canto. Mas vai lá que eu fico olhando pra ver se vê alguém, ó. Aí os caras tudo assim, ei, mano, que diabo é isso, seu papel? Tu vai fazer um negócio desse, esse bicho? Não, tô desesperado, mano, não sei o quê. Toma cuidado aí pra não melar as páginas, não sei o que é bom e tal. Eu sei que o final dessa história é muito pesado, a gente só vai contar com a liberação do proprietário do imóvel. Putaria, mas a história aí, mano, foi acabando, eu não acreditei nessa história de jeito nenhum, mano. Primeira vez que eu ouvi, mano, putaria, mas é putaria, tá? E aí, Théo, o que aconteceu com a parede da tua casa? Não, com a parede, não. Lacei na minha casa. Oh, putaria. Putaria. Tava meia-noite aqui, o pessoal só relembrou. Já tô indo me embora. Pera aí, Théo. Tô indo me embora que eu tenho que cagar. De novo, mano. Também é isso. Mano. Tô me desmanchando em merda. Hasta la vista, baby.